lado, fico preso no seu corpo. E você me casa em suas teias como seu escravo. Selvagem, não me canso. Pra que fugir, me entregar é a única saída. Como seu escravo, me perdi na sua selva. O meu coração, o meu coração, preso nessa cela, abre as pernas da sua paixão. Meu coração, preso nessa cela, abre as pernas da sua paixão. O mundo anda mal, mas sou eu que não presto. Sou resto de uma ideia, de uma nova rebeldia. O povo dessa selva se balança de alegria. Vejo a tristeza se encharcar de euforia. Bamba, balança, balança suas rédeas. Querem o meu leite, o suor das minhas tetas. Você me encontrou e fechou todas as portas. Bebe do meu leite, do suor das minhas tetas. O meu coração, preso nessa cela, das penas da sua paixão. O meu coração, preso nessa cela, das penas da sua paixão. Enquanto feras estão soltas, você me tortura a cada carência, a cada violento arranhão. Pensa que isso é paixão, esqueça. Certas coisas não se sentem só no coração. Será que alguém entende o meu amor? Você deve compreender o meu estranho jeito de ser demente, escravo do seu corpo. Ou também acha esse o meu maior defeito. O meu coração, preso nessa cela. Abre as pernas da sua paixão. Tchau, tchau.